Bem-vindos nessa máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro. E eu sou o Okitoki. E estamos aqui atendendo pedidos para nos levar a mais uma viagem de cover. Para vocês que estavam pedindo por interpretações de grandes bandas, tocando músicas de outras grandes bandas, tá aí o que você queria. É a segunda edição de covers aqui no Máquina do Tempo. Exatamente. A primeira edição foi a edição número 19. Olha, só em tempos idos do Máquina do Tempo, olha. Em tempos idos, se você não ouviu, tem o link aí no post, corra atrás e vá ouvir. É isso. Que lá nós tocamos Jimi Hendrix, Joey Ramone. Tocamos coisa pra caramba. Coisa pra caralho. Tinha Black Cross, tinha Faith No More. E aqui vocês vão ouvir mais uma outra seleção de coisas inusitadas. Daquele tipo que você vai ouvir e dizer, caramba, como é que essa banda pôde tocar uma música daquela banda? Eu acho que essa edição está mais surtada do que a anterior. Vocês é que vão tirar essas conclusões e dizer se a gente tá certo ou não. Mas isso você vai ouvir daqui a pouquinho, porque antes... E-mail pra caramba, e recado pra caramba, e feedback pra caramba aqui da galera. Vamos começar por um recado? Começar pelo recadinho de sempre? Recadinho de sempre que você tem pedido esse e-mail. Então, sobe a vinheta. Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. prêmiopodcast.com.br. Qual é, galera? Estamos caindo pro quarto lugar? Meus amigos, a gente começou como primeiro. A gente conta com a sua consciência de voto para mudar a podosfera musical. Eu quero ver todo mundo clicando no banner aí do Máquina do Tempo e votando lá pra gente chegar ao primeiro lugar da categoria musical do Prêmio Podcast. Eu sei que a gente consegue, eu sei que vocês podem levar a gente até lá. Vamos lá? Estamos contando com vocês. Não esquece também de votar aí nos parceiros da gente, cara. Pô, a galera podcast aí fez uma boa campanha aí. Dá essa força pra galera também, pô. Tem lá a galera do Papo de Gordo, do Baú Pirata, é, o Nerd Express. A gente vai botar uma listinha aí embaixo de todos os podcasts amigos aí da gente que também indicaram o Máquina do Tempo. Dá essa força pra galera também. Eu tenho certeza que vale a pena votar em todos eles aí pro Prêmio Podcast. É isso aí, galera. A gente tá contando com vocês. Agora, um recadinho pessoal meu, e aí eu preciso explicar, é... Sim, eu estou sumido. Não uso mais Twitter, não estou mais atualizando nem o edifício para os leitores do edifício. Não estou conseguindo nem responder direito os comentários aqui do Máquina do Tempo. Mas é por um simples motivo. Eu estou no assentamento enquanto o estúdio Copacabana continua todo quebrado. Tá morando agora no canteiro de obras, né, cara? Não, porque eu saí daqui. Então fui para o assentamento de homeless que tem aqui perto. Tu tá na fila do sopão? Não, cara, mas eu acho que estou morando perto daquela brincadeira do Pedro, cadê meu chip? Porque essa madrugada rolou uns berros desses. Meu Deus. Uma mistura de Pedro, cadê meu chip? E eu só paguei 5 reais, só ficou 5 reais, porque... Então é isso, galera. Pra quem está sentindo falta de Leandro Bucol no Twitter e em seus outros pontos de presença da internet, como no blog pessoal dele, o edifício... No Ideia Fixa da MTV. Calma. É apenas uma questão de tempo para o nosso designer mor da comunidade roqueira voltar com tudo, hein? É, em dezembro eu tô de volta a todo vapor. Até lá, tá tudo quebrado. É. Até lá, quando muito, eu consigo puxar ele pra gente gravar uma Máquina do Tempo. Por aí. Vamos aos e-mails e vamos abrir com o e-mail do Edson Wesland. Com o e-mail do Eu Sou Black Sheep, o podcaster solitário do Blackcast, um podcast de música também. E tô aqui apenas para parabenizar vocês pelo maravilhoso Máquina, em especial esse último sobre 1989. Foi um dos mais animais que eu já ouvi. Ou seja, ele tá escrevendo aqui sobre o penúltimo podcast. Isso aí. Edição 54. É, isso é uma máquina do tempo, cara. O momento que eles mandam e-mail não importa. O tempo não é linear, cara. O Máquina foi um dos podcasts que mais me inspiraram em fazer um podcast musical. Sou um projeto de produtor E a mídia podcaster é uma coisa que eu acho fantástica. E o Máquina, para mim, é referência em podcast bom. Olha só que toque. Caraca, a culpa é sua, cara. Vou levar chibatada por causa disso? A culpa é sua, cara. Você fica deixando as pessoas malucas querendo fazer podcast? Fica aí fazendo workshop de podcast? O nego acha que isso aqui é só maneiro. Desculpa aí, Black Sheep, pô. Eu não queria te levar para o mau caminho desse jeito, não, cara. Depois da terceira edição, o nego já tá batendo a cabeça na parede e falando, cara, por que eu comecei isso? Agora eu não consigo parar. Então, os workshops que eu apresentei sobre podcast, a primeira coisa que eu falava quando começava a parada era: quer começar um podcast? Primeiro conselho que eu dou, não faça. Podcast é filho. E aqui o Black Sheep deixa o link do podcast dele, que é o Blackcast. Então a gente vai deixar aí no post pra vocês acessarem, darem uma ouvida e ver se é legal e tal, também fazer seus comentários. Isso lá. Aí, a gente também vai ouvir, Black Sheep. Fica tranquilo que daqui a pouco. O Leandro, como ele acabou de dizer, ele tá ilhado, tá perdido na ilha de Lost. Fora do mundo. Eu também andei bem atolado aí nesses últimos tempos, também tô quase sem tempo pra conseguir responder a galera toda, mas em breve a gente vai ouvir aí o teu Black. Mas muito obrigado, Black Sheep, muito obrigado mesmo, achamos muito legal o seu e-mail e fico feliz em saber que, pô, a gente te inspirou a fazer uma loucura dessa. Desculpa aí, tá? E vamos continuar com o e-mail do Orides, o web designer de 29 anos, Joinville, Santa Catarina. Ó, oh, seja bem-vindo, Orides. Seja mais do que bem-vindo, meu amigo. Vai mais um parabéns pelo ano de programa, acompanho vocês desde a participação do Maurício Saldanha no podcast sobre músicas em filme. Dali pra frente, virei ouvinte assim. Vai lembrar que ele tá mandando esse e-mail sobre o programa comemorativo de um ano de Máquina do Tempo. Isso, verdade, verdade. Dali pra frente, virei ouvinte assíduo. Relembro muitas bandas que estavam no ostracismo da mente e dos ouvidos. Voltei a ouvir muita coisa boa, como David Bowie e Peter Frampton. Grande! Cara, aqui, mesmo que você não quisesse, você ia voltar a ouvir David Bowie, cara. Oh. Eu acho que tocou mais do que Rush. Com certeza. Mas você sabe por que eu não toco tanto Rush aqui. É, eu sei, você tá guardando na... Eu tô economizando munição. Vocês sempre trazem informações relevantes e curiosas sobre as bandas, de uma maneira divertida e descontraída. Parabéns mesmo. Vou dar umas sugestões. No podcast de um ano, quando comento dos anos 90, faltou citar Smashing Pumpkins. Músicas como 1979 são marcantes, pelo menos para mim. É verdade, estamos devendo Smashing Pumpkins aqui no Máquina do Tempo, cara. Aliás, faz parte daquela lista de bandas que a gente ainda não tocou, mas fica tranquilo, cara. A gente vai tocar Smashing Pumpkins aqui também. E no podcast de 97, faltou também Jeff Buckley. O álbum Grace é fantástico. Se ainda não conhece, procurem, por favor. Procurarei, porque eu realmente não conheço Jeff Buckley. Você conhece, Leandro? É, eu também não conheço Jeff Buckley, não. Vou procurar. Grande dica aí, cara. Valeu pela dica, Uri. Grande Uri. Vou procurar, hein, cara. Tá aí a minha promessa. Tá anotado aqui. Vou procurar sobre Jeff Buckley. E se a gente tocar Jeff Buckley aqui no Máquina do Tempo, vou me lembrar de você. E agora, vamos aos clássicos, né? Comentários do Queiroz. E o que é que o nosso querido Queiroz, agora é nosso agente de viagens aqui da Máquina do Tempo. É praticamente um guia, né, cara? Ele introduz ali, a galera vai atrás. Muito bom. Obrigado, Queiroz. Valeu, Fábio, aí, por levantar essa bola. Vou tirar umas aspas aqui do comentário do Queiroz, como a gente sempre fala. São comentários ricos, extensos e que vale a pena visitar o post pra ler, hein? Ele, inclusive, nesse aqui, eu não vou fazer, eu acho que a melhor parte do comentário dele envolve Ramones e The Clash, mas eu não vou ler essa parte, pra deixar o gostinho. O que que você vai selecionar desses comentários do Queiroz? Ah, cara, a polêmica do podcast passado, né? Ah! Abre aspas. E, finalmente, o Ok Tok esculacha uma banda que merece. Pode ler na minha camisa, I'm Hate Sex Pistols. Ah, esse é o Queiroz que a gente conhece e ama. Aí, Queiroz, eu quero uma camisa igual, hein? Ah! E agora, pegando a assinatura Ok Tok do e-mail de nosso amigo Orides. Chega de papo e bora pro som, meu irmão. E a gente vai começar esse programa metendo o pé na porta com Metallica tocando Stone Cold Crazy na Máquina do Tempo. know the time is good. Here come a deputy, try fucking getting me. Got a fucking yellow bit rude. They got the sirens loose. I'm running right out of juice. They're gonna put me in a cell if I can't go to heaven. Let me go to hell. Crazy. Don't go crazy, you know. Dressed so fine, threw the bones of dime in your prime, didn't you? The people cause they die, you're bound to fall. You thought that they were all, kidding you? You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud. About having to be standing for your next year. Here we go. How does it feel? How does it feel to be on your own? With no direction at all, and a complete unknown, like a rolling stone. Do you go to the finest school for rocking this moment? What's your only time? Shoes tonight. See, you never compromise with a mystery trap, and now you realize this cat's not selling no alibi. And you say to the vacuum, I'm really fine. And say, do you want to make a we'll be right back. all the pretty people, they'll think you're drinking the kind of man. Exchanging all precious gifts, you better take that diamond ring. You better pawn it, baby. Used to be so amused with the pulling rags and all the clever language that he used. Go ahead now, he calls you, man. You can't refuse. Now that you realize you got nothing to lose. You're invisible now. You got no secrets to conceal. Well, I know you can feel. Close the door and feed it. We'll be right back. take a little break, but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere. Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Anthrax tocando Antisocial. Que todo mundo pensa que essa música é própria deles, né? E não é, é de quem? Essa é a pergunta de $1 milhão. O Anthrax na época do Joe Belladonna... Aliás, vamos abrir um parênteses. Essa é a primeira vez que eu toco uma música do Anthrax da época do Joe Belladonna, o vocalista que fez mais sucesso na banda. Sim, isso é verdade. Né? Todas as vezes que eu tinha tocado Anthrax aqui no Máquina do Tempo era com o John Bush, que pra mim é foda, maravilhoso, mas enfim. Agora, eu posso fazer um comentário cretino? Por favor. Durante a história da vida inteira do Anthrax, eu sempre pensei em John Belladonna e John Bush como uma dupla. Estilo... Jerry Lewis e Dean Martin? É, meio isso. Eu sempre imaginei os dois assim, sacou? Você imaginava que os dois cantavam juntos na banda? Não, isso? Claro que não, mas assim, quando a gente cita fase 1, fase 2, uh-huh, eu sempre imagino os dois juntos. Oh, eu, hein? Coisa do imaginário. Foda-se. Eu acho que o nome combina aí, eu fico bolado. É, John e Joe, né, são nomes bem próximos de se ouvir. Os sobrenomes encaixam também, os sobrenomes vendem. Talvez por isso que ninguém se lembra do primeiro vocalista, que era o Neil Turbin. Mas respondendo a sua pergunta, essa música, na verdade, é de uma banda chamada Trust. Quem? Who? É, exatamente. É uma banda totalmente desconhecida, pelo menos aqui pros brasileiros. Só a galera que curte muito metal e que saca muito do metal, que conhece as bandas mais obscuras do estilo, é que conhece o Trust. Como, por exemplo, o próprio pessoal do Anthrax. Olha só, rapaz. E a música original é de quando? Agora você me pegou. Eu não sei de quando é. Eu não sei quando que o Trust lançou essa música originalmente. Mas essa gravação do Anthrax saiu no State of Euphoria de 88. Então eu chuto que essa música tenha sido assim do tipo anos 70. Ou início dos anos 80. Ou né? Início dos anos 80. Por aí, no máximo. Eu falei antes que o Anthrax tem mania de roubar a música dos outros, assim, se apossar mesmo. Porque, principalmente nessa fase do Belladonna, tem pelo menos umas 3 ou 4 músicas do Anthrax que todo mundo pensa que é deles e não é. Essa é uma delas. Got the Time, que foi o maior sucesso do disco do Persistence of Time, é outra que também não é deles. Porra. Uma outra música que era até muito famosa do Kiss, né? Uhum. Que é Parasite. Eles também regravaram e muita gente conhece a versão do Anthrax e não conhece a do Kiss. Caramba, tomando posse mesmo. Olha isso. Né? Isso é maneiro. Isso mostra a qualidade da banda, né, cara? A característica da banda fica mais forte do que a versão. Isso mostra bem a qualidade da banda. Exatamente. Eles são muito bons fazendo cover de outras bandas, como por exemplo a cover que eles fizeram de Saba Bloody Saba, que ficou uma porrada boa pra caramba. É uma das covers de Saba Bloody Saba que eu mais gosto. Muito bom mesmo. Próximo programa de cover eu trago ela aqui. E antes disso nós ouvimos Like a Rolling Stone, uma das músicas que mais tem versão na história, mas nós estamos falando da versão de John Mellencamp, ou John Cougar Mellencamp, que ele tocou no álbum The 30th Anniversary Concert Celebration, o álbum que é em homenagem aos 30 anos de carreira do Dylan. A galera forte aí que tocou nesse show, né, cara? Que tocou nesse espetáculo. Pelo amor de Deus, cara, esse show de 92, cara, ele teve Ed Vedder, Tracy Chapman, Johnny Cash, Stevie Wonder, Willie Nelson, Hit Heavens, Neil Young, Eric Clapton, George Harrison, Tuguinho, Zezinho, Luizinho, porra, Chiquinho, cara. Francisquinho. Oh. Caraca, era assim, cara. Passou... Eduardo Salles, o Arroz de Festa. Tá tudo lá. O Dudu Salles estava lá. Impressionante. Inclusive, a participação do Dudu Salles no final, que eles fazem uma grande jam no palco, assim, né? Uh-huh. Você pode ver claramente que tá o Dylan, o Clapton, o George Harris, o Dudu. No canto. Tava lá no cantinho. Você, né? Vai lá o Dudu Salles. Só comendo bolo. Toda essa galera só pra soprar a velhinha do Bob Dylan. Olha só o prestígio do homem, né? Porra. E você ainda não gosta dele, seu escroto. Eu não. Ah, ele já tem esse povo todo pra gostar dele. Pra que ele vai querer a minha simpatia? E nós abrimos esse bloco com a porrada do Metallica tocando Queen como ninguém nunca imaginou que poderia ficar. Eu sou obrigado a assumir, cara. Ficou muito bom. Ficou bom para caramba. Metallica botando machol nessa música e tocando Stone Cold Crazy do Queen. A música, na verdade, é um pouco mais... Ela já é um pouco mais pesada que o normal pro Queen na sua versão original, né? Uhum. Metallica só aproveitou e tocou do jeito que tem que ser. Na verdade, ó, que pra mim não. Pra mim, eu acho que o jeito que ela tem que ser é a interpretação do Queen, que é histórica e... Não, não, eu não tô desmerecendo a versão do Queen, não, é, que não. É ótima, é maravilhosa. Okay. Mas eu tenho que assumir, cara, que o Metallica, a dose pesada que o Metallica jogou em cima disso, transformou em outra música. música. Sim. Se eles não respeitassem a melodia, era outra música completamente. Faz parte daquela época do load, reload, em que os fãs antigos estavam torcendo um pouco o nariz. Presente. E deu uma aliviada quando eles lançaram o Garage Inc., que é um álbum duplo só de cover. Aí a galera começou a torcer um pouco menos quando em 98 eles lançaram esse disco. Metade do trabalho era cover de bandas que obviamente influenciaram os caras, né? Motorhead, Discharge, Saba, Mercyful Fate. Nada mais certo eles fazerem cover dessa galera. E do outro lado, tinha umas bandas assim que ninguém nunca imaginou que um dia eles fossem tocar. Como, por exemplo, Queen. Claro, Queen é maravilhoso, Metallica é maravilhoso, mas são duas coisas assim, tipo... Você não imagina andando juntos. Ou pelo menos no Metallica antigo andando juntos. E você não imaginaria. É uma combinação meio estranha mesmo. Você até consegue entender que os membros das bandas se respeitem, admiram os trabalhos, até escuta. Agora, tocar... Por isso foi uma surpresa tão boa ouvir Stone Cold Crazy tocado pelo Metallica desse jeito. Aliás, desse mesmo disco saiu a gravação de Whiskey in the Jar do Thin Lizzy, outra banda... que a galera mais porradeira, tipo o próprio Motorhead, por exemplo, adora Thin Lizzy, uhum, e o Metallica também. E essa música do Whiskey in the Jar ganhou até o Grammy em 99, na categoria de melhor desempenho de hard rock. É desse disco também. É muito boa, mas eu preferi colocar Stone Cold Crazy desse disco. É mais impactante. E vamos agora para um bloco um pouquinho mais leve, depois dessa porrada que foi o primeiro bloco. Vamos abrir com I Got a Woman, tocada pelos Fab Four, os rapazes de Liverpool, na máquina do tempo. I got a woman way across town. She's good for me. Oh yeah. Say, I got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah. She gives me money every time I leave. Yes, you know. Oh, she's the kind of friend indeed. Say, I got a woman way across town. She's good for me. Oh yeah. She says she loves me early in the morning, just for me. Oh yeah. She says she loves me early in the morning, just for me. Oh yeah. She says she loves me just for me. Yeah, you know. Oh, she loves me so tenderly. Say, I got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah. Ow! All day and night, never grumbles or fusses, just treats me right. Never running in the streets, leaving me alone. She knows a woman's place right back there where they're hanging around a home. Got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah. Well, I've got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah, well, she's my baby, but you understand, I'm a loving man. Say, I got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah. Well, I'm much all right. Well, I'm much all right. I got a woman way across town. Square. Tomaram boa de ação. De volta, e você acabou de ouvir Hey Joe, cantada pelo Rapa do álbum Rapamundi. Eu considero esta a melhor versão da música que ficou famosa através da voz de Jimi Hendrix, depois que ele lançou no álbum, na versão americana do álbum Are You Experienced. Essa versão, ela é demais, porque ela tem uma característica, na minha opinião, que eles conseguiram adaptar a música à realidade local. Sim. Do Rapa, de um jeito único. Eles conseguiram trazer pra realidade carioca, não só brasileira, né? Ainda mais com a participação do D2, não tem como ficar mais carioca ainda. É, a realidade é extremamente local do Rapa mesmo, né, cara? E se a gente parar pra pensar, as traduções, as versões traduzidas de músicas não são desafios muito fáceis, não. E é por isso que acontecem coisas como sempre estar lá... Falou o fã de Bowie. É, incomoda. Não fala assim, astronauta de mármore, vai. Os caras tiveram o trabalho de fazer a musiquinha bonitinha. Não, cara, não tiveram, cara. Eles, a questão é essa. É por isso que Hey Joe, do Rapa, eu considero uma música foda. Porque eles pegaram a música, trabalharam em cima da música, não se preocuparam muito em traduzir ao pé da letra ou sonoramente a música. Na verdade, eles não traduziram nada, né? Eles fizeram uma versão da letra completamente diferente. Pois é, eles fizeram uma adaptação para a realidade do momento e da vida deles e de uma cidade inteira. Sim, exatamente. Eu não tô desmerecendo, por exemplo, o trabalho do astronauta do Nenhum de Nós. Do Nenhum de Nós, tal, com a música. Eu não tô desmerecendo isso. Na verdade, estou tentando dizer que não é uma tarefa fácil. Sim. Vi de um caso que deu completamente errado. Até o que depois o Seu Jorge faz também com músicas do David Bowie, que não logra êxito, sacou? Pô, eu gostei daquelas versões dele. Eu gostei, mas pra mim nenhuma ficou marcante. Falou o fã de David Bowie. Mas a questão pra mim é essa, é que você fazer uma adaptação traduzida envolve muito mais do que você... Simplesmente traduzir a música e mandar ver com a mesma arranjo. Ou trabalhar com os fonemas da música. Envolve muito mais do que isso. Envolve você readequar a música, adaptar a música. E isso o Rapa fez muito bem. Muito bem, cara. É, duas versões que eu gosto muito do Hey Joe, com propostas completamente diferentes. Eu gosto muito dessa versão do Rapa, exatamente pelo que você falou, pelo fato deles conseguirem transformar a música completamente, sem perder a característica original dela. Você ouve a música e você ainda diz, ah, essa é a Hey Joe do Hendrix. Sim. E eu gosto muito, muito mesmo, da versão do Body Count, tocando a música original do jeito que era mesmo, dando a sua interpretação dele. Como eu disse, proposta completamente diferente da do Rapa, em que eles gravaram pro tributo ao Jimmy. Então não é a original, né? Tocando de acordo com a versão do Jimmy. É, tocando de acordo com a versão do Jimmy, exatamente. Porque a música original é do Billy Roberts, lá de algum momento dos anos 60. Sim, mas nós estamos falando de Jimmy. Foi o mestre que transformou a música num marco. Exatamente, estamos falando de Jimmy. Aí podemos depois, num futuro não muito distante, ou no futuro que a gente pega o DeLorean e vai lá ouvir, tocar a versão do Body Count, né, cara? Vale muito a pena. Já estamos planejando o repertório do terceiro programa de cover, olha só. E antes disso, nós ouvimos a psicodelia, porra louquice, e o que mais você quiser chamar de Primus, tocando Have a Cigar do Pink Floyd. Cara, olha só, agora eu tenho que bater palmas. Palmas! Porque do mesmo jeito que eu sou fã do Bowie, e praticamente eu sou fã do Pink Floyd. E aí, cara, poucas vezes eu escutei versões de músicas do Pink Floyd que eu falei, cara, isso ficou muito bom, cara. E essa foi uma delas. Essa foi uma delas, cara. Primus, você sabe disso, ó, que a gente já conversou sobre. Primus é uma banda que eu tenho no meu MP3 player, que eu escuto sempre, mas eu respeito pra cacete. Eu acho o trabalho do caralho, sempre deve ser ouvido. Não é uma música que me acompanha, não faz para minha trilha sonora do dia a dia. Mas quando eu escuto, eu falo, puta, é esse baixão, né, cara? Baixista filho da puta, desgraçado que toca pra caramba, maldito. Les Claypool deve morrer. Acompanhando o que você falou, aliás, é a primeira vez que nós tocamos Primus aqui no Máquina do Tempo também, é com essa cover aqui do Have a Cigar. E não é à toa, porque Primus realmente não é o tipo de coisa pra você se ouvir todo dia. É aquela banda que você tem que acordar e dizer, puta que pariu, hoje eu estou inspirado pra ouvir Primus. Hoje o lado errado do cérebro tá funcionando mais do que o normal, hoje é dia de ouvir Primus. Ou, hoje eu estou precisando ouvir Primus. É, exatamente. Pra pirar de vez, cair na porra louquice direto. E é isso, cara. Primus, ele tem esse clima esquizofrênico, doido. Como se fosse uma eterna casa dos espelhos. Normalmente o som deles é mais nervoso que isso. Muito mais. Mas eles conseguiram... muito mais. E eles conseguiram baixar a bola nesse nervosismo e tocar Have a Cigar do Pink Floyd sem perder as características próprias deles, que são muito marcantes. Eu tenho que aplaudir e citar outras versões que eu detesto de Pink Floyd. Por exemplo, aquela versão dub, você já ouviu? Ah, do Dub Side of the Caralho, Moon? Caralho, cara, como eu tenho ódio daquele álbum, meu irmão. Aí, eu acho que todos esses álbuns tinham que virar lixos espaciais, cara. Sabe aquela coisa assim do Wall-E, na hora que tem os lixos vão sendo jogados pro espaço e vai criando um rastro de lixo. Tinha que ser tudo isso da Upside of the Moon. Nossa. Caraca, senhora. Cara, que coisa insuportável, cara. Botar reggae na porra do Pink Floyd, cara. Que ódio, cara. Eu só ouvi falar desse disco e não ouvi, graças a Deus, e vou continuar. Depois dessa, vou continuar e assim. E antes de Primus, nós voltamos aos quatro garotos de Liverpool, os comportadinhos, os Beatles. Só que desta vez... Não tão comportadinhos assim. Cara, né? Estão tocando uma obra genial do gênio Ray Charles, gravada em 1954, escrita em 1954. Eu estou falando de I Got a Woman, que a gente já tocou aqui, só que na voz original dele. Sim, tocamos a versão original aqui. Esta gravação, cara, vem do álbum Live at the BBC, que é uma coletânea de várias gravações que eles fizeram na BBC, desde 62 até 65. Desde que eles abriram o programa, eles participavam do programa Teenager's Turn, Here We Go, até o último, que foi o The Beatles Invite You to Take a Ticket to Ride. Maravilhoso. Que, aliás, essa iniciativa da BBC é maravilhosa. Você encontra muita coisa boa. A BBC, alguns anos atrás, resolveu liberar as gravações de todos esses programas de rádio que eles transmitiram, né? Que eles chamavam bandas pra tocar ao vivo nos estúdios. Então a gente tem vários discos ao vivo na BBC. E tem esse dos Beatles. Se você procurar por aí, nós temos Motorhead, Emerson, Lake & Palmer, Led Zeppelin. Tem muita coisa legal assim, de gravações raríssimas nos estúdios da BBC. Esta música, além da versão dos Beatles, algumas outras figuras também pesadíssimas fizeram versão dela, como Elvis Presley, Roy Orbison, The Monkees, Stevie Wonder, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, até o canadense Bryan Adams fez versão dessa música, meu amigo. Bryan Adams com aquela voz rouca de shopping center. I got a woman. Exatamente. E olha aqui, cara, cá entre nós, é muito legal ouvir os Beatles tocando outras versões, se livrando um pouquinho de suas composições e dando um outro clima, né, ao trabalho deles. Ah, sim, com certeza, com certeza. Beatles em casa. Beatles tocando o que gosta, não tá tocando aquelas músicas que ele tem que tocar como se fosse trabalho, né? Ele vai ter que chegar no show, tocar as músicas A, B, C, D. Não, eles estão tocando o que querem, eles estão tocando o que dá um tesão. Aquilo que todo músico sempre quis fazer em uma apresentação. Tocar o que gosta, tocar o que dá tesão. Tocar aquilo que ele ouvia no rádio quando era moleque e chegar no palco e tocar aquela mesma música de novo. Então, tocar músicas dos outros é sempre um prazer pro músico, seja ele alternativo ou de show de arena, como eram os casos de Beatles. Exatamente isso, cara. Exatamente isso. E é bom, vale a pena. Procurem este álbum e escutem. E a gente já muda de clima novamente e deixamos os Beatles do segundo bloco para começar o próximo com uma versão de pirar a cabeça. Qual? Vamos agora de Real Big Fish tocando Take On Me. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Vamos ouvir Take On Me do A-ha na voz de Real Big Fish na Máquina do Tempo. I don't know what left to say, I'm saying anyway. girl, even if you had $1 million. Dos, tres, catorce. Hola, señoritas, y señores. Me llamo Ricardo Queso. Let's mambo! I can't believe the news today. Oh, I can't close my eyes and make it go away. How long must we sing this song? How long, how long, la, la, la, long? 'Cause tonight we can be as one. Tonight. Broken bottles under Nino's feet, bodies strewn across that dead end street, and today the millions cry. We fiesta while tomorrow they die. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Ay, Chihuahua! Arriba. Sunday, bloody Sunday. Domingo, Sangre Domingo. Sunday, bloody Sunday. Sunday. Estamos de volta e nós acabamos de ouvir o gênio do século XXI. O grande talento revelação que este século jamais verá novamente. Sim, senhoras e senhores, eu estou falando de Richard Cheese, que nos traz essa versão mambo, essa versão latina de Domingo Sangrento Domingo, ou Sunday Bloody Sunday, como vocês quiserem chamar. Aqui, tô aqui, eu tenho que te agradecer, cara, por ter me apresentado essa parada hilária. Hilária é pouco, meu amigo. Esse cara é um gênio capaz de pegar versões de bandas de rock, de metal, de thrash e até mesmo de pop e transformar em músicas de piano bar. Ao lado de sua banda Lounge Against the Machine, os caras fazem versão de Sepultura, Britney Spears, Guns N' Roses, Radiohead, U2, como nós ouvimos agora, Garbage. Cara, a versão dele de Garbage tocando I'm Only Happy When It Rains em versão cantando na chuva é imperdível. Cara, a versão de Creep é ótima, o vídeo é hilário. Vamos botar o link aí no post, cara, porque é hilário. Eles tocam, não sei se você citou, Octoque, eu me perdi um pouco, mas eles tocam também Nirvana, né, cara? Eles tocam Nirvana, cara. Eles tocam desses rappers que gostam de fazer clipe com um monte de mulher balançando a bunda e carrão. Uhum. Ele pega aquilo e transforma em lounge, assim, romântico. E olha só pra não perder o vício, desculpa de interromper mais uma vez, cara, por favor. Porque isso tá demais. Vamos colocar o link do Smells Like Teen Spirit também pra vocês verem que ele canta bem melhor do que o Kurt Cobain. Momento é hit Nirvana do Máquina do Tempo. Não tem mais o que dizer, cara. Se você, no mínimo, se divertiu com essa versão de Sunday Bloody Sunday em ritmo de mambo, você não pode perder nenhum disco desse cara. Você não vai reconhecer muitas das músicas, ou vai reconhecer, e a graça é essa, coisas como Madonna, Offspring, Nine Inch Nails, Dead Kennedys, cara. Ele toca Holiday em Cambódia em ritmo de Natal, que é imperdível. Na hora que eu fui selecionar alguma coisa desse cara pra tocar aqui no Máquina do Tempo, eu fiquei maluco, porque eu tenho pelo menos uns 5 CDs dele e eu não sabia o que botar. Vale a pena, galera. Se você consegue se divertir com esse tipo de coisa, que tem gente que se leva a sério demais. É verdade, é verdade. Se você consegue se divertir com esse tipo de coisa, cara, vale a pena, porque é hilário, hilário, hilário. É divertido para caramba. E essa gravação está no disco Imperative for Destruction, mas vale a pena você procurar todos os discos dele. Vale a pena. Inclusive, esse ano, se não me engano, eu ainda não tenho esse, ainda tô pra comprar, mas ele lançou Ok Bartender. Sim, qualquer semelhança com Radiohead não é mera coincidência. E antes, nós ouvimos Raulzito tocando Lucil no álbum Raul Rock Seixas. O álbum de 70. Toca Raul! O álbum de 77, cara, Raulzito prepara umas coletâneas de versões. Olha, toca essa. Tudo o que puder, meu. Pirou na batatinha legal, né, cara? Essa versão baião de Lucille ficou muito boa. Cara, eu considero esse álbum a prova máxima de que o Raulzito sempre foi roqueiro, cara. Esse papo de não toca Raul, de que Raul é escroto, Raul é aquilo. Nego que só cita a mosca na sua sopa. É porque não o conhece, cara. Com certeza. Pega esse álbum que ele traz essa música do Little Richard, que é uma música original de 57, e desmembra ela, cara. É muito bom, muito cara. Muito bom, muito bom. E o cara toca com o coração, né, cara? Ele canta com o coração. Ele canta sincero. Sim, porra. Mais uma vez, com o que eu falei lá com os Beatles sobre artistas tocarem aquilo que dá tesão de tocar, né? Aquilo que os inspirou quando eram moleques, é o mesmo caso. Tá aí Raulzito cantando Little Richard. Exatamente, cara. E ele também toca, cara, outra música. Ele tem outro clássico. Esse álbum abre com My Way. Putz! Todo respeito ao Frank Sinatra, por favor. E agora, falando da própria música, né? Essa música do Little Richard, uh-huh, ela, assim como a gente comentou sobre a Got a Woman, ela repercutiu versões infinitas, meu amigo. Ah, claro. Little Richard de Chuck Berry, cara, não tem o que já não tenha sido coverizado deles, né? Dessa música nós temos versões de AC/DC, Wings, os Beatles, Animals, Van Halen, Queen, Deep Purple, The Who e muitos outros, cara. E segue a lista. E segue a lista completamente. E Raulzito. É outra dica, vale a pena, vai lá e escuta. Este álbum fica no meio de dois grandes hits do Raul. Um é de 76, que é há 10 mil anos atrás, e o outro é de 78, que é o dia em que a Terra parou. Ele meio que a pérola perdida. No meio desse mar de sucesso. No meio desse mar de sucessos e trabalhos autorais dele, tem essa pérola aí, cara, que vale a pena ser ouvida. Raul Rock Seixas. E antes disso, nós abrimos esse bloco com Take On Me do Ahá, de uma forma que você também nunca imaginou ouvir. Estou falando da banda Real Big Fish, galera dos anos 90 que chegou no meio daquela onda de ska punk, fazendo um trabalho muito bom. Os caras tocam pra caramba. De repente, do nada, ele nos traz essa brincadeira aqui. O que aqui eu acho maneiro do Real Big Fish é que eles são da Califórnia e, cara, eles não parecem ser da Califórnia. Eles têm uma imagem muito mais industrial na minha cabeça, sacou? Que não condiz muito bem com o som ska deles. Mas a imagem que eu construo do Rio Big Fish é meio parodial, sabe assim? É meio industrial também. Então eu não consigo imaginá-los no meio da década de 90, lado a lado com o Red Hot, por exemplo. Realmente o Red Hot não faria muito o estilo deles. Mas eles estão ali pau a pau com outras bandas do mesmo estilo, como por exemplo Mighty Mighty Boston's, como por exemplo No Doubt em início de carreira. Putz, lembra muito. É, os dois primeiros discos do No Doubt são muito nesse clima. Muito bacana esse som do Real Big Fish. O trabalho autoral deles é muito bom, mas essa pérola... Aliás, foi um estouro, né? Na época, várias bandas de punk ou de ska punk saíram gravando versões dos anos 80, de músicas dos anos 80. Bandas porradas, tocando versões punk de Cyndi Lauper, de, sei lá, música do Batman. E, de repente, me veio o Real Big Fish entrando na onda, tirou da cartola, né, cara? Nunca imaginaria... na vida, ouvi esse riff de teclado do Take On Me em sopro. Cara, eu vou te falar que eu fiz uma experiência quando você elegeu essa música para tocar. Eu peguei essa música, levei para um ambiente aberto, onde várias pessoas estavam lá conversando e tal, e toquei. Teve uma pequena reação. Várias pessoas começaram a olhar. Peraí, é isso? Hã? Como isso, é que é? E daqui a pouco todos estavam assim. Hã? É isso? Que? Jura? Todos. E foi assim que eu me senti. Primeira vez que eu vi foi... Hã? Peraí, eu não gosto de errar. Por que que isso tá tão legal? Essa é a grande pergunta que vem na cabeça, por aí, né? Por aí. Galera, a oportunidade pra vocês conhecerem Real Big Fish é vocês adquirirem essa coletânea... Sim, essa música saiu numa coletânea chamada Favorite Noise. É, assim, a faixa bônus inédita que veio nesse trabalho aí. Vale a pena que aí vocês conhecem todo o material autoral e ainda levam essa aí de brinde. Boa, hein? Boa dica, boa dica. www.submarino, clique no link do afiliado e pegue. Favorite Noise. É isso aí, galera. E nós chegamos ao final desta segunda viagem de covers com várias bandas tocando hits de outras grandes bandas. Olha aí. Muito obrigado a todos que curtiram esta segunda viagem. Nós avisamos que vamos repetir viagens, vamos repetir temas anteriores, principalmente a pedido de muitos. Esse aqui é só um dos vários que a gente vai atender ao longo dos próximos tempos. Então, já que a gente tá botando as cartas na mesa, vamos lá. Outro programa que com certeza terá é de rock independente, então se você conhece uma banda ou tem material, mande o material pra gente para... podcast@maquinadotempo.blog.br. O mesmo e-mail que você usa para mandar comentários e por aí vai. Falando em comentários, não deixem de comentar lá também no post do blog, www.maquinadotempo.blog.br, e aproveita e vota na gente lá. Ainda falta uma semana para acabar o Prêmio Podcast 2009. Podemos virar a mesa. É isso aí, galera. A gente pode virar a mesa. Estamos contando com você, sua mãe, seu pai, sua irmã, sua tia, seu tio, seu padrinho, seu afilhado. Todo mundo, meu irmão. Põe todo mundo pra votar, um por máquina. É isso. Aluga uma lan house e vamos lá. Exato. Faz uma turnê pela lan house do seu bairro. Boa, pô. E depois de votar, deixa o som tocando e vai embora. Pra galera conhecer o Máquina do Tempo. E propagar o rock and roll, que é essa a grande missão. Isso aí. Aliás, não vai embora, não. Fica lá pra vocês verem a cara deles ouvindo Take On Me. E pra fechar com mais surpresas, nós vamos deixá-los ouvindo Purple Haze. Só que na interpretação da dupla, uma dupla que não é nem um pouco sertaneja, são eles Ozzy and Wild. É isso mesmo. Ozzy Osbourne, the fuck Prince of fucking Darkness, and Zack, the grande peruca loura poser da guitarra Wild, tocando Purple Haze na Máquina do Tempo.